pai, eu sou tão falho. Sou um pobre pecador. E às vezes me esqueço o quão grande é o teu amor. Às vezes eu reclamo, quero sempre ter razão. E esqueço que tua graça é o que me traz salvação. Pai, me ajude a ser melhor e em verdade te adorar. Esquecer o que passou, me ajude a perdoar. Eu não quero ser mais eu, quero que vivas em mim. É teu, tua vontade faça em mim. Às vezes eu reclamo, quero sempre ter razão. Me esqueço que tua graça é o que me traz salvação. Pai, me ajude a ser melhor e em verdade te adorar. Pra esquecer o que passou, me ajude a perdoar. Faça em mim, eu não quero ser mais eu, quero que vivas em mim. O meu coração é teu, tua vontade faça em mim.